Cada passo dado nunca se está no mesmo lugar. Depois que fez a firme, cê não para de andar. Só eu sei das perdas e tombos que tive aqui. Essa caminhada, cada passo uma fronteira, cada dia uma batalha. Então vai, sem parar, sem vacilar. Obstáculos nunca pararam meu espetáculo. Razão minha bússola, coração oráculo. Próximo capítulo, chega de andar em círculo. Saiba que cada linha gravada reforça o vínculo. Caminho sem pressa, nunca peço preza. Fazendo o que posso, peço reforço na reza. O maior enxerga a corrida, sei que valida. Passada pisando firme na terra, sempre na lida. Tempos esquisitos, manter-se relevante. Quais os requisitos, como será adiante? Perguntas retóricas, repetem respostas. Desafie breves e aumente suas apostas. Desde já grato pelo reconhecimento. O prato principal chega no melhor momento. Eu agradeço os que vieram, cumprimentos que virão. Chego forte, mas não faço feito chuvas de verão. E eu vou, mesmo querendo parar. Eu vou, outros querem me parar. Como nessa, quem me acompanha, a pressa atrapalha a manha. Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar. E eu vou, mesmo querendo parar. Eu vou, outros querem me parar. Como nessa, quem me acompanha, a pressa atrapalha a manha. Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar. E eu vou. Atrás de mais paz no semblante, além do instante, fazendo desde antes. Atravessando regras, criando alternativas, acertos e tentativas. Sangue, suor e saliva se misturam. A tinta que tinge cada sentença, atinge sem ter licença. Marca mais que presença no dia de quem escuta. Sem ego que quer disputa, causa nessa conduta. Sem pausa na minha luta. Respirar, inspirar, transpirar, não pirar. Mantra se repetirá, tanto que refletirá. Em cada gesto, movimento, pensamento. De momento na leitura do itens do testamento. Um deixa um recado, vim deixar legado. Consciência leve, mas cérebro carregado. Enquanto muitos se acham em poucas linhas, me oriento pra poder me encontrar em todas as linhas. Eu vou, mesmo querendo parar. Eu vou, outros querem me parar. Como nessa, quem me acompanha, a pressa atrapalha a manha. Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar. E eu vou, mesmo querendo parar. Eu vou, outros querem me parar. Como nessa, quem me acompanha, a pressa atrapalha a manha. Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar. E eu vou, eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós, mas vem de coração. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós, mas vem de coração. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós, mas vem de coração. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós. Eu vou, vem com nós, mas vem de coração. E eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.